Bom dia, alunos! Bom dia! Hora de estudar português, matemática, arte e história, ciências, geografia e inglês. Hora do recreio! Oba! Acabou o recreio! Os seus pais estão chegando pra vocês irem pra casa. Tchau, professor! E aí? Como foi seu dia de aula? Foi muito divertido. E bom.